cara, essa música precisa de um início assim, tipo, bum! Entendeu? Pra começar, pra impactar. Sacou, velho? Eu tenho que pegar um início assim, perfeito, pra saber como é que... pra dar, tipo, dar uma surpresa, entendeu? Pra todo mundo. Ninguém tá esperando de repente